boa tarde, nosso amigo DJ Irã. Boa tarde aí, galera do Cainágua. Já estamos por aqui chegando nessa tarde maravilhosa, tarde de verão gostosa. E a galera com certeza chegando junto nesse grande evento. Hoje, aniversário do nosso parceiro DJ Carlinho, o famoso Macarrão, aqui no Cainágua. Obrigado, Irã. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pelo apoio aí. E você que tá aí, fica à vontade. Bora começar a onda aqui com o Michel, lá do Som do Amor. Super DJ Michel. Prepare-se, prepare-se. A partir desse momento, se apresenta pra vocês o experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. O DJ que conquistou seu público com muito trabalho e dedicação. E se destaca entre os melhores DJs do Pará. O DJ que conquistou seu coração através da música boa, da sua seleção e sequência musical. Apresentamos para vocês ele, o Super DJ Michel. O DJ da aparelhagem de Saudade Cineral. O supremo som do amor. Aproveite, curta, vibre e dance ao som da emoção do Super DJ, o Super DJ Michel, o DJ do povão. Bora, Cainágua, vamos lá, como é que é? Segura! Bora, bate o Paixandu, mora Edson. Já aqui com o Michel, obrigado, hein, meu irmão. Só começando! Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca. Gamma Sexton Rum, con Cueran Thompson, Tan Unison. Me tomé mi trago, y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas. Con esa carita de fama, ella miró, oh, sí. Ella pasó, oh, no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca, hey. Y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón. Hey. O Benny já por ali com a gente. Grande Benny, considerado Michel. Ele é do papão, meu irmão. Cadê a galera do Paixandu aí? E a galera do Leão. Bora! Baixando o Moradson, nossa galera GNP da Pedreja aqui com a gente. Já curtindo aqui o Michel no Cainágua. amor. Rasga Dinheiro, já com a gente, já por ali. Alô, Rasga Dinheiro. Bora, Macarrão. Oi, meu amor. One and a two and a three and a four. If it's a man who come at me and knock on your door, you better let me in, come and pull up my shirt. Me come with everything, we make it dance fun. In at the club and in at the party, everybody dancing and feeling arty. We call it back to on, wave your hand on, jump around in a silent patana. Bora, maluquinho, aniversário hoje também. Seu aniversário hoje. Ah, já chega de aniversário. Aniversário do Macarrão hoje. Alô, DJ Carneiro. Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday. Opa. Égua, não. Não acredito nisso. Gravando o CD aqui, viu, gente? Hoje aqui no Kainaga, Balneário. Aniversário do grande Macarrão. Vamos lá! Manda ver. Alô, Rasga Dinheiro! Essa galera de Coraci já por aqui, ó. Já já no Ipanema. Pichichita, ô pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Pichichita, ô pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Vi pichichita na loja do seu Albano, comprar um metro de pano e não como uma cambraia. Vi do caixeiro perguntar se o metro dava, ele disse que sobrava pra fazer casaco e saia. Fiz o caixeiro perguntar se o medo dava, ele disse que é só brava pra fazer casaco e saia. Pichichito, ô pichichito, alô Benival, você tá mais bonito. Tá aqui com a gente. Pichichito, ô pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Se eu pudesse não deixava o pichichito, todo me pisa bonito, sai só pra passear. Ia ao shopping, nem a praça e nem a feira, pra mulher namoradeira não querer lhe paquerar. Não ia ao shopping, nem a praça e nem a feira, pra mulher namoradeira não querer lhe paquerar. Como é que é? Bora, bate o Baixandu. Ela só lembra do Fest Saudade. Ei! Na boate Costa Cor. Ontem sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate. Olha a galera do Paixandu aí na quadrinha. Até o frevo naquele cai e não cai. Parecia até o frevo naquele vai e não vai. Parecia até o frevo naquele cai e não cai. Parecia até. Vem, maloquino, vem coçar, vem. Vai e não vai, vem pra Costa Cor, dança agora. Na dança do coçaco não fica coçaco fora. Vem pra coça. Costa Cor, dança agora. Coçar fora. É um forró mastruz com leite. galera do Alto Chope. Tá aqui no apoio. Olha tubarão aí, ó. Bora, Vera. Na batida do chicote num galope assim no mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu famoso garanhão. Olha o casal Fábio, a Lady. Tá aqui com a gente, hein, Ronils? Te meto. Amigo J. Miranda, seu grande amor. Já aqui com o Michel, obrigado, viu? Vamos lá! Aniversário do Macarrão. Bora, Macarrão. No rezado, na ciranda. Olha a galera da comitiva Carroça é Festa aqui com a gente. Um abraço, meu irmão. Na vaquejada, na batucada, no alto do bumbá, meu boi bumbá. Morte e vida civilina, casa grande senzala, alto da compadecida, Ariano, Suassuna, João Cabral. São páginas. Alô, GDP, Guapará. Ele não vai beber. De fogo, pátio, insisto, tem 30 mil Detran esperando a gente aí. Acabação, novena e renovação. Aí rasga dinheiro, pode nem beber, né, cara? Tu é doido, né? Cante lá que eu canto cá. Vou te contar. Patativa do Açaré. Ei! Cavalhada, candomblé. Anal, catarineta. Cantoria cavalhada, mandando marujada, forró e arrasta-pé. Hey! E a quadrilha aí, ó! Na minha quadrilha, só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, simbora. Segura a pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. Simbora, moçada, segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no Arraia. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. O que é que tem hoje aqui? Tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Super DJ Supremo Som do Amor. Chegou a hora de recordar assim aqui no Kainago. Vamos lá. Saudade. Bora dançar a garradilha a partir de agora. Hoje aqui no Balneário. Bora que nosso tempo é curto, bora. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado. da vaidade. Bora dançar. Vamos nos amar. Bora, Castelo. O Castelinho daí. Nosso amigo Beni dos Varejeiros, bora, Beni. Mas não me deixa polir. Só na água hoje, olha. Teu corpo em minha cama, você me engana. E a Kimberly? Frígida. Tá na área. Este teu papo só não dá. E aí, Kimberly? Vem, vamos. Tudo certinho? Com este melodrama, vamos pra cama. Amigo John John, sua primeira dama Suelen. Tá aqui com a gente, um abraço, Michel, valeu, viu? Estamos gravando o CD aqui, ó. Balneário Caínago, aniversário do nosso parceiro Carninho. Cadê que o Michel Garraça Festa está aqui com a gente? Já por aqui na mana. Cadê o nome da mamãe? Bora, velha guarda do Musistar. Tá por aqui com o Michel. Você me diz que é frigida. Ai. Mas não me deixa fulminar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Frigida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cá. Quer abraçar com carinho aí, Dona Maria Auxiliadora. Ela que é fãzona aqui do Michel. Obrigado, Dona Maria. Valeu de coração. Um beijo aí do DJ Michel pra você. Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Vem me dar amor, o teu coração. O que eu mais quero é sentir você. Na minha cama te dá prazer. Vem me dar amor, o teu coração. E o quê? O que eu mais quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa verdade. Vem, preciso te ter no coração. Bora que daqui a pouquinho tem Ipanema de Oteiro. Ei, amor, chega de tanto. Esta solidão salva meu coração. Por isso vem amor, chega de tanta dor. Leva esta solidão, salva meu coração. Amigo chefe Daldo aqui com a gente. O amigo Vadão lá do Musistar. DJ Jailson, Play, Matheus. Tá aqui com a gente, lá do Musistar. Um abraço aí, valeu, meu irmão. Tá aqui com o Michel. Vamos lá! Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Vem me dar amor, o teu coração. Amiga Pátio Baixandu, Edson GDB, já é com a gente. Já recordando aqui no Cainá. Vem me dar. Oi, meu amor! Caretão nós hoje, olha. O que eu mais quero. Vou beber lá só pro Guamá agora. Essa tá lá, não tem barreira, né? A verdade vem. Preciso te ter no coração. Eu me sinto, eu viajo. Bora dançar! Eu sou forte, real, sou maior. Rasga dinheiro na... Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. E é pra dançar, pra recordar. Começou o verão 2021. Estamos aqui no Balneário Caínago, aniversário do patrão Carlinho, DJ Carlinho, o Macarrão. Ei, aqui! Aqui. O Supremo Saudade. Super. Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir. Saudade é que eu me chamo, bora. Mais um instante. Alô, Kimberly, tá invadindo o Caínago aí, ó. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você. Família Maxson, Maxson Prime, o Nazareno e a família aqui com o Michel, obrigado. Já estamos gravando o CD, ó. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi, com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus, você é tudo que adoro, que adoro. E DJ Robinho Light com a gente, o amigo Kona e toda a galera aí do Celta Life. Tá aqui no apoio, meu irmão, valeu. Alô, JA, tá aqui com a gente. Alô, JA, abraço a você, meu irmão. Vivo a recordar. Bora dançar agarradinho, Pati. Nós dois na areia. Olha aí. Vivendo um amor. E as ondas do mar. Pati Paixão e o Ed GDP. Já invadindo Balneário Cainá. Já, já tirei Ipanema de hotel. Amar alguém. Ei! Ser feliz, sendo amado também. Só o coqueiro a balançar com a brisa do mar. Tudo a olhar, guarda em segredo aquele momento de um amor tão feliz. Vive a cantar. Amigo Ger Adriane, lá do Sinocão Bar, aqui com a gente. Obrigado, Ger Adriane. Um abraço do Michel pra você, meu irmão. Vamos lá. Ei. Com a brisa do mar. Super DJ Michel. Super DJ Michel. Guarda em segredo aquele momento de um amor tão feliz. Vai guardar, senhor. Você pra mim é um sonho tão lindo. Olha a rainha Suelen, tá aqui com a gente, abraço Suelen. Consegue. Vamos lá. Esquecer. Te conheci numa festa de amigos e ali pintou. Só presta porra, nosso amigo Edson. Foi tão igual Michel. Te conhecer. Bora de show. Coisas da vida, cara. Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Coisas da vida, são coisas do amor. Por você eu fui me apaixonar. Você é um sonho tão lindo. Bora! Que a gente não consegue. Bora recordar. Esquecer. Te conheci numa festa. É nóis, Adriane. De amigos. Amigo Nando, aí da Toro Prime. E a família aqui com a gente, obrigado. Foi tão tá aqui com o Michel. Te conhecer. Bora recordar, vamos lá! Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Manda ver. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Bora que o verão chegou. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Se entrega ao prazer, vai. Vibra e goza. Tem goza. E ele de bom é. Vem pra lhe oferecer. Bora contigo, vamos lá! É gostoso demais esses momentos. Só na Mineral hoje. Cássio, o seu bar, aproveite enquanto. Ah, que escroto, olha. Tempo. Só na Guamago. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida, como é que é? A nossa galera aí do Sol Automotivo tá na apoio aqui com a gente. Um abraço do Michel pra vocês aí, meu irmão. Vamos lá! Se envolva, se entregue, vai ser bom. Meu parceiro Benny, sempre doidando por aí. Bora, Benny, é bela. Mas já já alteiro, papai. Depressa, se envolva, ei! Se entregue, vai ser como tal a maçã. Pediu aí, ó. Ô, oh, verão, pai d'égua, meu irmão. Vamos lá. Amor, que coisa louca. Foi beijar tua boca. Beija, beija. E sentir teu calor, amor, amor, amor. E aí, Pati? Esse teu corpo me deixou louco. Só na carne assada. De tanto prazer. Amor, amor, amor. Esse risoto de camarão, olha. Enlouquecer. Amor, não sei. Amor, amor. Porque o Edson ainda não engordou, olha. Beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Quente, esse da gente em pleno verão, amor, amor, amor. Já vou embora. Chegou a hora. Juro que voltarei pra te ver, amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei, amor. Bora, babai. Amor, Olha, hoje domingo, amanhã segunda-feira. E o Benny falou aqui pra mim, Michel: quem trabalha dia de segunda-feira é otário. É, eu não acredito. Será, meu irmão? Amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. Bora, Gucci! Bora dançar! Toda vez que eu olho pra você, sinto algo aqui no meu coração. Mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, bora, Edson! Meu corpo começa a reviver. Alô, Pati! É sinal que estou apaixonada. Ali nosso casal rasga dinheiro. Lá de Guaraci com a gente. Alô, Nelsino! Ele é glamour. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo. Passeio da Fúria. Olha, o passeio da Fúria já acabou. Já estão indo embora já. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. O som do amor. Toda vez que eu olho pra você, eu já tava preocupado com isso, olha. Então mete ficha aí, meu irmão. Mas depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. E de lá aí o suplay do Musistar. Tá aqui com a gente. Daqui a pouco vai entrar em ação. Vai detonar muito som pra galera aqui. Depois do Michel. Bora lá, Ilson. Prepara, meu irmão. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo. Ei! Essa louca paixão. A sua história em cada sucesso. Fala, linda. Linda. E aí? Uma madrugada. Bora recordar. Ela me olhava, querendo falar. Nega, como a noite escura, ainda tão... Grande patrão, Bad Boy, já por ali. Já curtindo na manha. Alô, DJ Hilson, como está? Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. Ei! Seus olhos eu vi acender-se, uma chama ardente e o seu corpo quente. O supremo som do amor. Quando abracei, senti estremecer. Bora dançar, bora curtir. Égua, Apolo. Saudade. Como a madrugada. Cadê o Loro Mix? Já foi o Loro Mix? Já olhava, querendo falar. Obrigado, Musa, está aqui com a gente. Já por aqui com o Michel. Daqui a pouquinho, detonando. Bora, Benny, bora, Benny. E amanhã, segunda-feira. Quero me amar. Bora, rasga dinheiro! Há momentos do tempo em que pego e penso que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Bora dançar, como é que é? Aproveitar os momentos que há tempo Celcinho e Lu Glamour, o casal top da equipe Rasga Dinheiro. E deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. Já por aqui o casal, já com a gente. Aqui no Cainaga, curtindo, recordando com o Michel. Espaço Zete Bronze, a número 1 lá do Curuçaba. Atenção a galera do Passeio da Fúria. Já vai sair já, ó. Que não há mais tempo a perder com você. Amigo Rafael Gambista com a gente, com o Rafael. Olha o abraço aí, meu parceiro Léo e a sua primeira dama, a Miss Lady. Alô, Carlino Gambista, tá aqui com a gente, meu irmão. Lá da Carroça Fé. Aproveitar os momentos e há tempos incertos. Torna tudo completo, o que se puder fazer. Como é que é? O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Olha o casal da Saveiro Tubarão, lá de Castanhar. Tudo pra lhe agradar. Bora, Saveiro! Saveiro Pancadão. Pra cima, meu irmão. Nossas preferidas. Tubarão. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Bora, Tubarão! Bora, Tubarão! Pra me esperar. Ei! Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. O que é que tá faltando, cara? Só está faltando você chegar. Ei! Só está faltando você chegar. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque já opa! Faz em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu. É o parceiro Tubarão. Vale cara considerado aí. Amor. Grande primo aí do finado Regi Pitbull. Cara que eu tinha um carinho enorme. Infelizmente não tá mais no nosso meio. Mas tá lá do lado do nosso papai do céu. Alô, Tubarão! Você tá por aqui, tá por aqui. Tem um dom de iluminar. Como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Ei! Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Como é que é? Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Ouro negro em um olhar, desperta enfim uma emoção. Alô aí pra nossa amiga Loura, lá de Castanhal, Jagotino. Amiga Neide e o Fábio, tá aqui com o Michel, obrigado. Hoje eu vou sair pra me divertir. Hoje a Paty saindo pra se divertir bebendo. E o GDP só na água. Pra valer, pra faz essa galera ver. Só no cheirinho. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. Se vibrar, desperta os desejos, toca pra mim essa canção. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. Se vibrar, desperta os desejos, toca pra mim essa canção. DJ Michel, lá do balneário, nosso banho na fazenda. Se Deus quiser, a gente vai lá. Alô, balneário! Ela cai na água! Eu sou uma deusa. Ei! Eu não quero mais viver longe de ti. Não há lugar pra nós. Não há. O amor. O mundo veio pra nós. Diga. Diga. Ei. Quero viver a vida como eu sempre quis. Achar uma maneira de ser mais feliz. Bora, Raja Dinheiro, tá com a gente aqui, ó. Edson GDP e Pati Paisandu, o casal aventureiro do som do amor. Casal aventureiro. Eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Mas agora, infelizmente, meu amor é tarde. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora, infelizmente, meu amor é tarde. Pois meu coração não sente mais. Você, meu sentimento de amor. O meu sentimento de amor. É boca boa aí, meu irmão. Olha aí. Chega. Bora, Castanheiro. Bora invadir o outeiro, babá. Não aguento mais discussão. Michel lá no Ipanema daqui a pouco. Não aguento mais discussão. Saudade. A gente já brigou demais com besteiras. Tudo que essa gente quer é ver a gente separar. Mas você é minha mulher, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Alô, Nelsinho, bora, Luz. Rapaz, não me satisfaz. Olha a Kimberly doidando aí, meu irmão. Está, eu sei que sou capaz. E aí, Pati, qual é a parada? Eu sei que eu errei, agora é parte pra... Maluquino! Pega, maluquino. Frangina te abandonou. Você ama demais. Você não quer que eu vá, então... Solte o Val agora. Me começar pra tentar voltar. Vamos conversar. Já já o DJ do Musa está. Bagulho do... E aí, cai na água! Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito. E aí? Com você, eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Valeu, parceiro John. Alô, John, John, como é que é? As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Mordeu, me lembro. Você quer a vinheta, quer? Então lá vai, vinheta. Edson GDP e Paty Paysandu, o casal aventureiro do som do amor. Estão por aqui, ó. Já já no Ipanema. Todo mundo careta. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Me iludi, amor. Estou sofrendo por você. Eu te passo aí pro DJ do Musa está. E o Michel partiu, Ipanema de Outeiro. Mas não gostou de mim. Não sente amor. Me fere, me risca de amor. Achei o carro já. Hoje me alimenta. Marcante aí, ó. Tempo bom dos Melody. Alô, pancadão! Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega, meu irmão. Eu vou te esquecer, amor. Como é que é? Não aguento mais. Ei! Sentir no peito essa dor. Ai, que dor. Oba! Que me faz chorar. Bora, Paulo, bora, Paulo. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho. Já já o DJ do Bus está. Pedido aí pra galera. Vamos lá, Bainaro! Vi você passar. Oba! Me apaixonei no teu olhar. Coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você. Tá chovendo. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Essa galera de coração aqui com a gente. Alô, Nalcino, bora, Lu! Queria te encontrar. Tem coragem. Poder te falar o quanto eu te amo. Ei! Minha paixão. És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. E o Matheus já vão detonar muito de som pra galera aqui. E o Michel vai deixando a última dele. Hey! Olha o casal J aqui com a gente. Lá de São João das Pedrinhas, né? São Paulo das Pedrinhas. Casal J com a gente. E aí, Joana? Bora, ponteiro, Joana. Security was laid back and laughed. It was only my heart that thought it broken. You must have had a fast key you made out of wax. You played rubbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down a lover's lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. Jota Miranda aqui com a gente, família JP. Tá aqui com o Michel, obrigado. Agora sim a minha saideira, valeu! Olha a equipe aí, Auto Shop Automotivo. Tá aqui com a gente, valeu! Menina, se você fosse bregueira, eu levaria você pra bagaceira. Menina, se você fosse bregueira, eu levaria você pra bagaceira. Mas ela curte funk, sertanejo e pagode, e ainda me critica, meu amor, isso não pode. Eu sou de aparelhagem, me entenda, por favor. Eu sou do sideral, o supremo, som do amor. Bate o Paixão da Valor. Bagaceira, é, de de sexta. Fala, Paty! Vai, DJ Michel. Prepara, Paty, que tá voltando. Juninho consagrado e o Duda já chegou. O som do amor. O supremo som do amor é o sideral. É o sideral. O supremo som do amor é o sideral. Amigo Carlinho com a gente aí da comitiva, carroça e festa. Ele é sua primeira dama aí. Amiga Alice. Tá aqui com o Michel, obrigado, valeu. Parabéns, Carlinho. Ela sempre fica me olhando da janela. Tá com cara que quer namorar.